Ouvinte, este foi o primeiro cast que o gostosinho do Diogo gravou com equipamento novo, por isso, a voz dele saiu acidentalmente com reverb. Porra, que merda. Se fosse pra ele foder alguma coisa, que fosse meu cu, e não o cast. LOL. Chegou aqui, vou colocar ele pra falar com vocês. Tratem com carinho, beleza? Mas o que, que vai acontecer? Ele vai apresentar o vídeo de solteiro hoje. O inteiro? Sim. Caralho, mas tu é muito picareta, hein, cara? Puta que pariu. Oi, pessoal, meu nome é Rémi Lebo e eu sou amigo do Diogo. Nossa, onde é que você é? Encerrou o programa. Eu voto com a pior tentativa de humor da história desse programa. Perdeu as piadas do mundo. Me dá o Oscar. Então tem a vida que merece. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Cheguei! Estou no paraíso! Eu sou Rafael Salimeira, estou aqui com o Diogo Brito e Rafael Saldanha e esse é o Mimimi do Mimimi. Antes de começar, só quero avisar agora que finalmente estou instalado, então vou ter a chance de dizer algo que eu sempre quis dizer. Diga! Battlecruiser Operational. Battlecruiser Operational. O que é isso? StarCraft 2. Que bosta! Subiu a música de fundo. Eu quero ver a qualidade dos vidas de solteiro que vão rolar agora aí, cara. E também falar que a gente hoje grava eu e o Salimena direto do quarto do Mussum novamente. É, na verdade a gente não tá do quarto ao lado, vai pro Mussum. Pois é, não tô vendo o quadro do Mussum aí, vocês estão me enganando. A senhora Salimena tá jogando videogame lá e passou a gente pra cá hoje. Quem é que veste as calças na sua casa, Salimena? Mais uma vez. Vocês ainda têm dúvida ainda, cara? Pô, a música do StarCraft 2 é muito foda. É muito climática, né, cara? Tchum, tchum, tchum. É muito foda. Então vou começar essa merda então. Senhores, eu tive uma das piores experiências da minha vida essa semana. Tentou o fio terra. Ele quer que a gente pare de fazer piada com o cu e comece o bloco dele assim, cara. Você que ouviu o programa de comida deve ter ouvido quantas vezes a gente fez piada de cu. Cara, eu como adulto, eu ouvi aquilo, eu quase chorei vendo o que eu tava fazendo com a minha vida. Nossos ouvintes não ligam. Não, eu tô falando sério mesmo, cara. Eu não tô falando de piada, não. Eu ouvi aquilo e fiquei deprimido, cara. Mas então, a minha experiência terrível aqui foi a seguinte, cara. Eu fui assistir o aclamadíssimo Homem de Aço do Zack Snyder. Opa, grande Zack Snyder. Visionários da Snyder. Grandíssimo. O mais amado. Assisti aquele filme, eu não sou fã do Superman, eu li só os quadrinhos mais clássicos, né? Só aquelas séries mais famosas e tal. Aí, cara, eu me peguei no cinema extremamente ofendido, não com o que estava sendo feito com o personagem, mas com o filme em geral, sacou? É tipo um Transformers. Parece o seguinte, que a DC assistiu Vingadores e falou, pô, vamos fazer igual? E escolheram o pior personagem do mundo pra fazer isso, que é um filme de brucutu, sacou? Filme cheio de explosão, testosterona. Naquele filme antigo do Superman, cara, o Christopher Reeve, ele voava, tipo assim, era poético, o cara contemplando, pensando, pô, homem voando aqui, eu sou realmente quase uma divindade. Esse cara voa explodindo. Ah, whoa, whoa. Crash. And it's all like crawl, crawl. Cara, mas espera aí. Duas coisas. Primeiro, você já falou, eu me senti ofendido pra começar o seu argumento. É, pra você ver, cara. É algo que eu nunca vi na minha vida. Deve ser a primeira vez que você se sentiu ofendido pela sétima arte. Em segundo, você tá tentando dar um tom de ludismo aí ao Superman Old School. Eu não lembro se é o segundo ou o terceiro, cara. Que é com aquela cena muito pateta, cara. É um... O terceiro, aquela cena é linda do... da... É melhor cena do cinema mundial. Aquilo é muito bom, cara. Eu... Amigo, só antes de começar, de continuar esse papo, tem uma coisa pra falar. Nunca vi nenhum dos filmes do Você ia falar Hans Donner. Eu ia falar Hans Donner. Na tela da TV no meio desse papo. Vamos lá! Lá vou eu, lá vou eu. Hoje a festa é na avenida. Peraí, explica quem é Hans Donner, porque tem gente que não vai saber. Hans Donner é o designer da Globo lá, o designer do carnaval, de vinheta do carnaval. Que gosta de botar as coisas tudo transparentes. E marido da Valéria Valença. Velho, mas eu vou te falar que eu queria mais ver o super-homem do Hans Donner do que o do Zack Snyder, cara. Agora explicando pro Saldanha, então, que não viu o Superman 3. Como é que eu não vi o Superman 3, não? Eu não vi nem o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4. Essa cena de abertura, cara. A gente até falou do Castelo Rá-Tim-Bum há um tempo atrás. Ela é meio um Castelo de Rá-Tim-Bum com seres humanos. Não tem muito como descrever. A gente pode botar o link pra cena aí só, né, cara? Sim, mas vamos falar rapidinho, porque muita gente não vai ver, cara. Assim, só pra chamar a atenção. Começa uma mulher andando de bicicleta. Imagina, assim, que a mulher é o Didi. Oh, essa cena é muito boa. Eu não tô entendendo. Você tá falando mal dessa cena, cara? Não falei em momento algum que a cena é ruim. Ah, então tá bom. Não, eu quero esclarecer aqui isso. Eu falei que a cena atrapalhou. Imagina um Didi de peruca andando de bicicleta. Aí, cara, ele dá, sei lá, ele atropela uma pessoa carregando um bolo, tropeça, aí o bolo cai numa cabine telefônica, aí começa um efeito dominó, cabine telefônica. É absurdo, ridículo. Um monte de gente correndo, jogando os pastel pra cima. É um negócio muito patético, cara. Mas realmente é muito foda, cara. Não, mas olha só, eu vou explicar que o meu bloco nem é sobre esse filme, sacou? Na verdade não tem nada a ver com isso, é só uma introdução. Ah, tá. Porque aí depois eu fui ver as críticas, né, na internet, fui até conversei com o pessoal e tal. E aí tava rolando aquele esquema. Todo mundo que criticava qualquer coisa nesse filme tinha a famosa frase: haters gonna hate. Bem-vindo ao meu mundo. Eu passei por isso há 6 meses atrás, quando eu falei mal do Vingadores, que eu achou uma merda. E acontecia isso. Não, aí, tipo assim, a conclusão que eu cheguei é o seguinte: não existe mais crítica negativa, sacou? Cara, só nesses tempos coxinha atuais, onde o ponto de vista crítico é desencorajável. Sim. Bonito, você acha gostar de tudo, achar tudo bonito. Sacou? Tem um apresentador num podcast famoso aí que é famoso por isso. Puta que... Ele não consegue. Cara, quebrando o assunto, mas ainda falando sobre o mesmo assunto, na minha época lá na Austrália, esse haters gonna hate tava começando com a expressão, né? E não era um meme ainda, era uma expressão falada que virou um meme, que é algo bem contrário de hoje em dia. Normalmente é um meme que vira uma expressão falada. Ela já nasceu, né, com street cred já. Olha, eu fazendo supla aqui. Olha! Streetwise! Cara, a gente tem que arrumar um barulhinho pra toda vez que alguém fizer o supla, tem, né, tem que ser, cara, o próprio supla falando papito. Boa, vamos começar com isso nesse puta programa. Puta merda. Só porque eu vou editar, né? Só porque eu vou editar, né, filho da puta? Se fosse o contrário... Nasceu com street cred já. Papito! Mas aí o Manjarro tava andando na rua, voltando, e aí, cara, passou um carro de lecão australiano. Então, assim, né, o que que você imagina? É o cara de cabelinho. É o Crocodilo Dante com a camisa da... Cara, toda vez que eu falo vou da Austrália, tem que ter o Crocodilo Dante. Os caras rodando a faca, né, cara, no carro. Cara, te falo que era bem perto disso. Os caras passaram, eles abriram a janela e gritaram, né, fucking faggot, essas coisas assim, né, coisa gratuita. Foi uma situação meio constrangedora, todo mundo tava olhando, um grupo de amigos, o cara meio que vazou rápido, não teve como a gente, sim, conversar. Ele tava andando, ele parou, todo mundo parou meio sem graça. Aí ele virou pra gente, botou a mãozinha na cintura e falou desse jeito que eu nunca vou me esquecer: haters gonna hate. Pô, cara, mas eu acho que realmente existem haters, que são, tipo assim, né, o hater pra mim é o camarada que, ao invés de criticar, discutir, ele entra na discussão de solo, ele entra pra te xingar pessoalmente, né, ele entra pra, sim, sim, né, pra te denegrir ao invés de discutir com você, sacou? Só que o povo não entende isso, o povo acha que hater é simplesmente alguém que discorda de você, sacou? Mas aí que tá, hoje em dia as pessoas acham que você discorda dela é xingar, é ofender pessoalmente. As pessoas acham que, se, sim, você não concorda com elas, você é um hater porque você tá afetando a visão de mundo. Mas, cara, dela. Agora olha só, você já não se pegou já algumas vezes defendendo uma parada imbecil? Vamos pegar uma coisa mais imbecil de todos, um filme de heróis. Claro. Você já não se pegou se exaltando levemente? Esse é o famoso This Time is Personal. Quando eu vejo que eu começo a entrar nessa, eu falo: caralho, filho, olha pra tua vida, rapaz, olha a tua idade, olha o que você tá fazendo com você. Saldanha contra o mundo! Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Então, essa semana o pra quem acompanha futebol e datando de vez o programa, o Vasco... Rapidinho, Diogo, na hora da edição, você me escuta aqui. Vá. Essa frasezinha do Saldanha foi só pra te dar o gostinho de novo, você já tinha esquecido já como que era. Filha da puta. Então, essa semana, pra quem acompanha futebol e datando de vez o programa, o Vasco... Mas então, nessa semana... Vou começar de novo pra ajudar a edição. Coisas que não saem da edição. Pra quem acompanha futebol e datando já esse programa de uma maneira indelével, que na semana passada a gente teve o clássico Vasco... Pô, agora eu tive que pensar isso tudo. Caralho, isso é uma falsa dramática, amigo. O resto é brincadeira. Shakespeare. Na semana passada teve Vasco, Flamengo. O Vasco perdeu de 1-0 e o mundo tava horroroso, tava tudo terrível. Contratou 2-3 jogadores, fechou patrocínio. Não, não. Seu bloco é sobre o Vasco? Calma, eu chego lá, eu chego lá. Amigo, aí contratou 2-3 jogadores, ganhou, fechou um patrocínio novo, ganhou o clássico no final da semana. E aí volta a ser tudo lindo. Qual clássico? Não, ganhou aquele clássico contra os meninos, os anão lá da Laranjeira. Para, clássico é Flamengo e Asa, clássico nacional que rolou semana passada, pô. Mas enfim. O problema não é a questão do bloco, não é o Vasco. A questão é que a gente para, pensa, eu tô com, pô, fiz 32 anos essa semana, e a gente pensa, porra, não dou cuidado mais pra me envolver com isso. Basta uma semana de boas notícias, já comprei camisa nova. A capacidade que a gente tem de ficar idiota de novo com algumas coisas tem a capacidade de deixar a gente falando, idiota, cara. E aí você tava falando do Haters Gonna Hate, a coisa do levar pro pessoal, o grupo que eu tenho de discussão do Vasco no Facebook é só o pessoal. É só agressão pessoal. Mas é você e seus amigos ou você discute com um desconhecidos? De caralho, desconhecidos. Caralho, isso tá pedindo também. Já marquei briga em São Januário. O cara começou a falar muito da minha, falou, amigo, eu fico em tal lugar no estádio. Nunca foi em São Januário duas vezes na vida. Sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? Ele fala assim, poxa, com certeza, toda segunda-feira, às 8 da noite, você vai lá em São Januário que eu tô lá. E pro ouvinte que não sabe, a gente sempre grava o nosso mimimi segunda-feira à noite. Então, o horário é que o Saldanha não tá nem no Rio de Janeiro. Sabe o que isso me lembra, cara? Eu acho que foi a picuinha mais infantil que eu já vi na minha vida. E é com uma das bandas que eu mais amo. E a outra é talvez a banda que eu mais odeio. Guns N' Roses, que é a que eu mais odeio. Contra Motley Crue, que é uma das que eu mais amo. Pariu, cara. Fala mal das duas agora, vai. Não, cara, só do Guns N' Roses ser citado como a banda que mais odeia, eu já vejo que tem mais alguém igual eu no mundo, já fico feliz já, cara. Eu até gosto dos primeiros discos. Cara, é eu, o Diogo e o Léo, são as únicas três pessoas que abominam essa banda tanto assim. Mas escuta assim. Aí, você lembra que o Vince Neil, que é o vocalista do Motley, e o Axl Rose, né, que todo mundo sabe quem é, eles tiveram uma picuinha, cara, nem lembro o que foi. Foi um negócio de, sei lá, de orgulho mesmo. De repente foi porque meu CD é melhor do que o seu, meu pinto é maior que o seu. Eu sei de um ouvinte nosso que sabe qual é a picuinha, direitinho. Um abraço, Lucas Lima. Tava com saudade de mandar abraço pra ele. E aí, cara, eles começaram, eles fizeram uma coisa, cara, olha que ridículo. Cara. Isso é que dá saudade da MTV. Anos 90, né? 89, mais ou menos. Eles começaram a trocar farpa, cara, pela MTV. Então era só um machão pra cima do outro, mas só em VT. Apontando o dedo, falando assim, eu vou te comer de porrada. Quem nego faz YouTube hoje, cara? Os caras adultos já, os caras rock'n'roll, cheio de heroína nas veias. Em vez de sair na mão e enfiar uma agulha, uma seringa no olho do outro. Não, cara. Ao invés disso, os dois ficaram batendo. Quem vocês estão olhando de novo pro celular? Vocês estão esculpindo um cu agora? O que é isso? Cara, o Sol nem ainda tá fazendo esculpindo. Turco, Chico, é isso que eu tô tentando entender, parece um coração. É o nariz. Cara, fiz um nariz. Mas aí, enfim, eles marcaram, cara, a porrada. Marcar o ringue. Olha que infantil. Pô, te pego lá fora, né, cara? O Axl Rose nunca foi. Aí, entre aspas, o Vince Neil ganhou a briga. O Axl Rose teve uma treta também com o Kurt Cobain. Teve um um evento da MTV que o Axl Rose meio que falou mal, acho que da Courtney Love. Nossa, como é que o Kurt Cobain brigando, né, cara? Começa a briga, ele bate nele mesmo e cai. É a cara. Aí que tá, cara. É, essa briga do Kurt Cobain, eu acho que foi a coisa mais genial que eu já ouvi na minha vida. O Kurt Cobain é um cara foda pra caralho, né, cara? Ele era inteligente pra caralho. O Axl tava andando, não sei o que aconteceu, a Kurt devia estar drogadaça no meio do caminho. Ela tava atrapalhando, tava enchendo meio que o saco. Aí o Axl deu o pitizinho que todo mundo sabe que ele dá, né? Ele, tipo, começou a apontar o dedo na cara e falar, poxa, você é uma vagabunda. Começou a xingar ela de um monte de nome, assim. E virou pro Kurt e falou assim, poxa, cuide-se sua mulher, que ela é uma vaca e tal. Querendo arrumar confusão, querendo arrumar briga, né? Cara, olha a reação do Kurt Cobain, cara. Ele virou pra Courtney Love, apontou o dedo na cara dela e começou a rir, falando assim, ah, você é uma vagabunda, você é uma vaca, repetindo o que o Axl tinha xingado ela, cara. É um relacionamento saudável, né, cara? Aí que tá. Aí a Courtney também, drogada, começou a rir, os dois começaram a rir da situação, cara. E o Axl falou assim, pô, e agora? O que eu faço? Aí ele enfiou o rabinho entre as pernas e saiu andando. E o Kurt e a Courtney ficaram rindo da cara do Axl, cara. Eles foram wild cards, né, cara? Igual quando o Pablo brigou, cara. Papito! Número 2! Não, peraí. Essa palavra não tem tradução, cara. Eles foram o quê? Foda-se! Não. Papito é pra quando outra vez eu sei que. Eles foram wild cards, né? Papito! Mas eu queria saber de vocês se tem algum assunto que desperta justamente esse lado mongol. Que você sabe, assim, pô, racionalmente eu não devia fazer. Eu não devia gastar 220 pila na camisa do Vasco e tal. Mas quando você via na frente, você, puta que pariu, fiquei mongol aqui. Pensa, cara. Não, você tá falando em termos de... Porque você começou citando... Qualquer mongolice. Você começou citando dentro de briga, tipo assim... Você qualquer tá em... mongolice, qualquer mongolice. Porque esse lado do consumo é diferente, né, cara? Todo mundo se dá um presentinho de vez em quando que não deveria e tal. Mas o Vasco, eu não me controlo. Não, é como eu te falei, cara. Isso eu não tenho muito como controlar, assim. Eu não tenho uma paixão gigante por nada hoje em dia, assim. Não sou obcecado por nada. Eu acho que eu não sou fanboy. Mas aí, de vez em quando, às vezes você tá discutindo, cara, você vê que você começa a se ceder dentro da parada ali, sacou? E eu acho que cabe ao adulto se controlar nessas horas. Poxa, Saldanha, por que fazes perguntas para as quais já tens a resposta? Cacildes! A gente teve uma discussão aqui na internet via e-mail. Começou com esse e-mail falando que finalmente eu tô com internet fixa, podemos voltar a gravar normal e tudo mais. Aí o Salimena falou assim, olha só, tem um jogo aqui que dá pra gente jogar, né, League of Legends, que de repente vale a pena a gente jogar e tal, que é legal. E aí eu falei pra ele que League of Legends é igual a... Sobe a música do StarCraft de novo aí, mais uma vez. Eita que pariu. Detalhe que isso aqui foi um e-mail sério, né, Salim? A gente tem que explicar isso. Cara, sangue na garganta. LoL é um StarCraft de quem não consegue jogar RTS de verdade. Criação de base, mais estruturas de defesa, mais gerenciamento micro-macro, mais estratégias pré-definidas, mais táticas improvisadas. Cara, parabéns. Eu achei que você ia usar algum termo em inglês nessa relação toda. Eu aposto que o original tinha inglês. Aposto que tinha. Não tem, cara. Não tem. Pode ver que não tem. Olha só. Porque o menino tá trabalhando de tradutor agora e não vale, pô. Achei que ia falar um base management. Opa, um pontinho pro Saldanha. Pode contar. Eu falei que ia rolar. A regra é clara. Vocês são ridículos. Achei que ia rolar um base management. Papito! Então, Saldanha, se tem algo que eu perco a razão, cara, é StarCraft 2. Mas por essa bosta você perde a razão? Ah, você vai tomar no seu cu! Ai, vida de solteiro! Sorry for party. Então, pessoal, trouxe aqui um grande amigo meu. Eu, na verdade, conheci esse cara em 2005. Ele era amigo do Léo, saía pra balada com o Léo direto. Aí eu encontrei com ele, começamos a sair juntos. Só que ele é francês, então ele tem um sotaque meio estranho. O nome dele... Nasceu na França, já desce no ônibus. Chega do avião mal falado já. O Salimena e o Saldanha estão fingindo que não conhecem, mas eles conhecem. Quem que é Salimena e Saldanha? Quem que tá vindo aí? Coisa nossa. Bonjour. Oi, pessoal. Oi. Obrigado por me receber no podcast. Obrigado. Lara me levou. Pois é, eu e o Remy, a gente se conheceu na faculdade através do Léo, né? Ui, do Léo. Nós ficamos grandes amigos. Grandes amigos, grandes. Quando eu fui fazer meu mestrado lá fora, na Austrália, né? Ele também vai fazer. Ui, mestrado. Terá mestrado em comportamento feminino. Entende tudo, Remy. Essa boquinha de maçã de pinto mesmo. Saldanha, você sabe que eu não gosto de piada de francês, seu papiro. Como eu tava dizendo, antes do cu do Saldanha interromper... Fala cu aí, Lebo. Cor. Não, é cu. Cor. É cu. Cor. Então, aí o Lebo veio pro Brasil pra passar férias. Você defendeu já o mestrado? Vá defender. Agora está fazendo doutorado também em comportamento feminino. Caralho, o Lebo fala que nem o cabecinha às vezes. Vai tomar no cu. Então, agora ele veio pro Brasil e ficou aqui comigo um tempinho, né? Aproveitei pra fazer o que eu sei de melhor. Trabalho em campo com bucetinha. Velho, o Remy faz cada entrevista que você não acredita. Teve uma vez lá na Opera House. Conta aí, Lebo, o que falou? Aquela história é grande demais. Pode contar? Não, beleza. Então no próximo podcast você conta. Ui. Vamos lá, vamos falar de agora. Que trabalho de campo que você fez aqui em Ribeirão Preto, Remy? O que poderia ser? Entrevistei xerris sobre sotaques. Sotaque paulista. Remy, o que você tem a dizer sobre a França pré e pós-Sarkozy? Pra você que gosta de piadas, de curso, Alimena, eu gosto muito da França. Eu sou tão bom em piada improvisada quanto o Diogo. Cheguei. Ah, mas esse Remy. Antes de começar, então, gostaria de pedir para vocês dois falar a fase que eu pedi para eles falar. Pode ser? Pode ser? Manda aí pro escrito aí, manda que a gente fala. O arteiro Arlindo armou a porta aberta. Esse é de onde você mora mesmo, Saldanha? São Paulo? Eu moro na Tijuca. Carioca de merda. Isso, ao menos você é de Minas Gerais. Sim. Ui. Remy, você é francês do Jardim França? Ó, oh, Remy, sou de Minas Gerais, juiz de fora. Supla, vem em mim, born and raised. Ah, 3-1. Born and raised. Papito. Farra então, farra a frase. O arteiro Arlindo armou a porta aberta. Fala agora, Diogo. O arteiro Arlindo armou a porta aberta. Não, mas peraí, eu acho que eu falei com como eu falaria na rua. O arteiro Arlindo armou a porta aberta, agora sim. Então vamos ouvir agora as garotas falando pra vocês poderem conversar sobre o sotaque. Deixo vocês por aqui. Porque vou ter que ir agora continuar com a minha tese de doutorado. Chupa peru, vai chupar peru, Remy. Não gostar de pirro. Piada interna alert. Peraí, aproveitar que o cabecinha tava aqui em casa jogando videogame, ele vai passar aqui e vai falar a frase. Oh, será que eu morro por pé? O arteiro Arlindo armou a porta aberta. Agora esqueci. O arteiro Arlindo armou a porta aberta. O arteiro Arlindo armou a porta aberta. O arteiro Arlindo armou a porta aberta. O arteiro Arlindo armou a porta aberta. O arteiro Arlindo armou a porta aberta. O arteiro Arlindo armou a porta aberta. O arteiro Arlindo armou a porta aberta. Isso é um sotaque. Vamos comentar um pouquinho sobre esses sotaques do meu Brasil em relação... Aí vamos focar, né, gente, como bloco meu de vida de solteiro. Ô, Diogo, você fala sotaque? Sim, não é sotaque, é sotaque. Pois é, porque esse é um sotaque daqui de Minas que eu não costumo fazer. Outro dia eu tava conversando disso com a minha namorada, eu acho. Ou então com minha mãe, não sei. Que elas falam, uma delas fala sufá. E eu nunca falei sufá na vida, só falo sofá. E eu vi que é muito comum, tem muita gente que fala assim. Aquela coisa que bota em salada, mas que é fruta, é? Tomate. Você vai comprar coisa, aquele creme que vem em tubo. Peraí, qual desse? Um monte é bom. KY. Pois é, creme de barbear. Pomada ou pomada? Não, pomada. Vamos falar de mulher e de sotaques femininos. Eu me amarro em sotaque nordestino, cara. Sotaque nordestino é aquilo que a Globo faz. De Niterói pra cima é o sotaque nordestino, é tudo a mesma coisa. Mas tem muita diferença. Eu tenho muito aluno da Bahia, de Pernambuco e do Ceará. E é completamente diferente um do outro. Olha, cara, eu já tive preconceito, um sotaque de Rio de Janeiro, de São Paulo, que são os que a gente encontra mais por aqui, né? Aqui em Minas, aqui em Juiz de Fora, não tem muito nordestino, assim. Eu conhecia, eu tinha contato com o sotaque nordestino pela Globo, se for. Até começar a ouvir o Rapadura Cast. Tá gafando. Então, tipo, quando eu fui conhecendo mais gente, fui viajando mais, né? Fui amadurecendo. Você vai perdendo a estranheza com o sotaque. É o homem da estrada. Sim, mesmo, que né? É esse. Cara, você vai perdendo a estranheza com o sotaque, assim, sabe? Então você vê, e o meu sotaque é ridículo, socorro. Muitos ouvintes devem morrer de rir com a gente falando que o sotaque de Minas é terrível. Pois é, vocês não tiveram choque quando vocês ouviram vocês mesmos, assim? Eu quando eu me ouvi, eu falo assim, cara, eu sou muito mineiro. É muito bizarro, cara, é muito bizarro. Eu já tinha me conformado. E, não, e cara, a gente não saca muito, sabe? Porque nossa turma não tem muita gente de outros lugares, assim, e tal, sabe? O lance é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que falar em relação ao sotaque é justamente que as pessoas falam assim, ah, eu não tenho sotaque, eu tenho... Todo mundo tem sotaque, não existe uma língua sem sotaque. Todo mundo vai ter alguma coisa. O Cabecinha tinha uma época que ele tava cismando que ele não tinha sotaque. E aí ele falou, eu sei que tem um pouco, mas eu vou lutar contra isso o resto da minha vida. Aí ele tava falando igual o Spock, cara. Eu juro pra você. Mas, cara, eu comecei a reparar o daqui de Juiz de Fora forte depois que eu mudei pro Rio, da primeira vez, quando eu fui fazer mestrado. E aí, quando você volta e assiste a primeira vez o telejornal local. Sim, sim. Não só os apresentadores, mas os entrevistados. Você fala assim, isso é, a gente tá vindo do meio da roça. Isso aí é o capial de matinho e de chapéu, cara. Aqui, só falta ter entrevista de cócoras. Aqui a gente fala, é parte de dente, li de leite, né? Menininho, rapazinho. Agora, uma coisa, cara, primeiro que é engraçado, vamos pro classe média sofre, né? Todo mundo achava que eu era francês na Austrália por causa do meu sotaque. Não era bem por isso, não. Aí, Remy, estão te zoando aqui, ó. Desce aí de novo. Ah, tomar no cu. Na Austrália, eu tentei ter um sotaque mais australiano pra poder me enturmar, assim, né? Não me enturmar, né? Você tá meio puxado pro sotaque inglês, não é? Sim, sim, bastante. Na verdade, não foi nem pra me enturmar, foi realmente pra poder aprender a língua, né? Não tinha você aprender a língua pela metade, então você tem que dar uma forçadinha. Agora aqui, cara, tô tentando não absorver esse sotaque, porque... Cara, se você absorver vai ser muito engraçado, cara, eu vou torcer muito pra você voltar falando assim. Ô, cara, eu já me peguei já, com menos de um mês, já me peguei puxando algumas vezes o R. Mas fala, cara. Pô, quando eu vou no carnaval no Rio, cara, todo ano eu vou pra lá. Teve uma vez que eu fui pedir cerveja que eu falei, ô grande, duas, irmão! Ah, mas peraí, você tá também no carnaval na 25ª cerveja. Mas eu juro que não era de propósito, cara. Tava puxando o X no final, que tava pesado. Sabe? Não, eu hoje em dia eu não faço mais isso, é porque eu convivo muito com minha mulher, que tem muito sotaque de Juiz de Fora também. Mas eu, quando ia pro mestrado, minha ex era carioca de sotaque de... Tinha pesado. Então eu voltava falando, puxando o X. Peraí, a sua o quê, Saldanha? Minha ex. Sua ex. Minha ex. Não. Eu não falo ex, não. Minha falo... ex, irmão. Agora, cara, olha a situação que eu passei, que não bastasse isso tudo. Ontem, instalaram aqui a minha TV a cabo e tava passando o jogo do Mengão. E aquela merda, né? Não teve estreia porque no Premiere não tava funcionando. Aí eu liguei pra central de atendimento da NET e aí... Galera... Cara, essa mulher que me atendeu. Eu não tô brincando. Quando eu tava na Austrália, no primeiro mês, tem um problema no roteador e o australiano era meio preguiçoso. Ele pediu pra eu conversar com o cara. Eu falei, caralho, eu não entendo o sotaque de vocês, não tô falando direito, tô fudido. Eu me dei um jeito, cara. Eu consegui me virar e consegui arrumar o roteador falando com o australiano lá. Por quê? Com todo respeito ao povo da... Mas é porque, pô... O nego sabe falar, sacou? Não é questão de língua. Que isso? Caralho, mas é esse que é o último podcast que a gente tá gravando, que a gente vai ser processado, que absurdo, caralho. Absurdo ouvir uma coisa dessa. A mulher, problema, ela falava comigo, e eu falava assim, olha, desculpa, não te entendi. Aí a mulher repetia, eu quero que você faça isso. Cara, eu ouvia uma coisa, eu, nossa, não entendi ainda. Cara, ela repetiu umas 5 vezes, e eu falava, isso não é português que você tá falando. É o que eu tô te falando, eu tinha preconceito com sotaques que eu não conhecia, que eu não tava acostumado a ouvir as pessoas falando com esse sotaque. Quantas pessoas você acha que ouve você falando de leite e não entende nada que você tá falando, sacou? Mas eu não tô reclamando disso, tá não. Tá não. Não. Não. Tá não, sou eu que tô... O que eu quero dizer... O Diogo, ele literalmente, ele não tá no Diogo contra o mundo, mas no Diogo contra o Brasil ele tá. Cara, mas sério, eu tô preocupado, eu não quero, cara, que alguém ouça esse programa e ouça essas coisas, eu não tô compactuando com isso não, cara. Diogo Brito não me representa. Jamais. Te fala uma coisa. Haters gonna hate. Você que é hater de... Não, cara, o que eu tô falando é o seguinte: que não tem um problema contra esse povo, muito menos o povo, contra a língua, contra o sotaque. Porque se esse pessoal vier falar comigo, eles vão ter dificuldade comigo, apesar de que não tem, porque ela tava me ouvindo, eu não tava ouvindo ela, mas tudo bem. Mas vamos dizer que tenha. E sim, ela tem dificuldade em me entender. O que eu tô colocando em jogo é o seguinte: alguns sotaques, eles são tão puxados que viram uma outra língua. Como, por exemplo, na Austrália, que era outra língua, mas não chega a ser uma terceira língua. Não sei se fez sentido. Não, vira um dialeto. Vira um... Vira dialeto. Ué, escola de verdade. Não é só questão de sotaque. Na Catalunha fala o quê? Catalão. Catalão é um dialeto espanhol. Não tem nada a ver. É língua diferente. É completamente diferente. É língua diferente. Isso nasceu como, cara? É outro tronco linguístico. Eu falo, eu aprendi a gostar de todos os sotaques. Só que os que eu gosto... Detesto essa merda os também. Os que eu gosto de verdade, os do Nordeste e os do Sul. Que eu acho muito maneiro os dois. Eu gosto muito dos sotaques do Nordeste, principalmente o sotaque de Recife e do Ceará. Que são até parecidos, que são povos que falam devagar, né, cara? Porque a gente fala muito rápido. Aí é que tá, não falam devagar. Porra, isso aí é a imitação. É a imitação do gaúcho. Gaúcho fala muito devagar, cara. Meu irmão morava em Porto Alegre. Cara, eu já conheci e eu gaúcho. Vamos falar junto mesmo. É, eu tô falando, você começou a cortar, porra. Ainda me xingou ainda. Então tá bom, fácil. O meu irmão morou em Porto Alegre por 5 anos. E eu fui a Porto Alegre. E aí cai um pouco naquilo que o Diogo falou. Porque não é só a questão do sotaque, que é ridículo. Mas eles têm expressões que ninguém usa. Eles falam muita coisa que eles puxam do espanhol, coisa e tal. Vira realmente um dialeto. Sim. Você não entende porra nenhuma. E eles falam rápido pra cacete. Eu falei no programa de comida, eu conheço um gaúcho de lugar que fala mais alemão do que português, que tem dialeto mesmo. Mas, cara, eu já conheci gaúcho daqueles que falam: "Bah, meu irmão, vem aí mais tarde." Bem, eu já peguei duas mulheres já que eram gaúchas. São gaúchas, né? Eu acho que elas não morreram ainda. Talvez tenha morrido de desgosto, né? Porque eu nunca mais liguei. Não, achei que fosse desgosto de pegado, porra. Da puta. Cara, a primeira, quando eu fui tocar vestido de mulher, vocês lembram? A gente falou disso acho que foi no Me Vida Balada. Sim. E aí eu desci e ela falou assim, como é que ela falou, cara? Ah, mas tocaste vestido de mulher. Vestido de prenda. Não, falou assim: "Tu tocou o vestido de mulher, mas tu é viado mesmo?" E o segundo, cara, é uma história de uma road trip que eu fiz com o Thiago Sarmento, que ele é o responsável pelas vírgulas sonoras do Mimimi da Balada, que um dia ainda irá participar com a gente. Noite vai ser uma merda. Vamos ouvir mais uma vez aí. Sarmento, brilha. Deus, por que você não me dá uma vagina? Porra, essa é a melhor, cara, melhor vinheta. E eu falei pra ele, cara, eu vou chegar em mulher hoje, não sei porquê, cara. Falando que eu sou gaúcho, mas sem sotaque, aquelas coisas de bêbado. E eu falei, pô, eu vou falar que eu sou de Caxias do Sul, que é uma cidade que ninguém conhece, é uma cidade que ninguém vai perguntar o bairro. Pegou a única. Deve ter só 1 milhão de habitantes. Não, assim, considerando, né, que não é uma cidade de interiorzão, mas é uma cidade que o pessoal conhece o nome, assim, né, que eu quis dizer, não é uma capital. Aí, cara, eu te dou $1 milhão se você adivinhar de onde era a mulher que eu cheguei. É lógico, não, mas é óbvio que era. Deixando claro, antes de eu falar que eu era de Caxias do Sul, eu falei: "De onde que você é, mulher de Caxias do Sul?" Eu falei pra ela: "Porra, era a cidade que eu ia mentir pra você que eu venho dela." Aí apaixonou. Aí eu falei assim: "Ah, esse cara é muito honesto." Não, mas ele ganhou ponto de honestidade. Eu liguei no dia seguinte na pressão. Telefone falso. Ah, por isso que eu nunca mais liguei. Leituras! Mais uma leitura de e-mails do Mimimi. Muitas mensagens que não serão lidas. Nós vamos ler muito poucas, porque a gente não quer perder tempo editando isso. Vamos para os e-mails. Vamos. O Felipe Araújo, ele mandou o seguinte: "Boa noite, pessoal do Mimimi Cast. Meu nome é Felipe, moro em Volta Redonda, Rio de Janeiro, e tenho 20 anos. Não mudarei profissão, afinal, não estamos no Nerdcast. Por favor, digam aí." Infelizmente, meu amigo, não estamos no Nerdcast. Não precisa ficar lembrando a gente disso. Não, mas lembrando mais uma vez que a gente não quer saber qual é a sua idade. Caralho, olha a foto dele, que o cara é igual um zumbi. Caralho, velho. Olha cara, isso, você velho. Tá zombando a aparência do cara? Não, mas ele é muito igual ao zumbi. O cara todo simpático na foto, coitado, todo sorridente. Mas o mais importante é que a gente não quer saber a sua idade, quer saber com qual idade você perdeu a virgindade. Vamos. É que nem meio gay ficar pedindo isso pra homem, não, cara. Fala que não tem interesse em saber que idade. Se você é seguro da sua sexualidade, não, não é meio gay. Sim, ok. É só... Passarinho! Eu quero ouvir o som dos passarinhos. Silêncio, por favor. Eu quero escutar os meus amigos passarinhos. Com certo, voltando ao Felipe, no último Mimicast eu lembrei uma história muito bizarra de uma antiga vizinha minha. PS, né, gente? O último Mimi, que não é Mimicast, foi só um Mimi, foi sobre comida. Então vai lá. A história é a seguinte: a vizinha tinha lá os seus 50 anos e era viciada em ovo cozido. Até aí tudo bem, certo? Não. Será que isso acaba pelo cheiro, né? O que vocês não contavam é, que, não contávamos mesmo, que a gente tá pouco se fudendo, né? É que a mesma ia no hospital público toda semana, em que havia ovo cozido no cardápio, e ia de quarto em quarto perguntando para os pacientes se eles iriam comer aquele ovo. E é claro que por educação e medo, a maioria deles deixava. Que é isso, cara? Cara, eu tô um pouco aberto, cara. Ela era tipo um ovo raptor, assim, ela ia de quarto em quarto. Não, cara. Sequestrando os ovos. Cara, que medo dessa história. Olha a reviravolta no fim da história. Até que um dia... Não, reviravolta não, Joe. Você queria falar. Plot twist. Papi! Aê, 3x2. Até que um dia a avó não, ela não é avó dele, né? É avó de alguém. Ela comeu tanto ovo que acabou passando mal e sendo internada no mesmo hospital. Hospital. Sei que é inacreditável, mas se vocês conhecessem a figura, acreditariam. Tá. Cara, ó, primeiro já é mentira que rolou um ato falho. E primeiro ele falou que era vizinho e depois falou que é vó. Não, mas pode ser igual a gente chama, tipo, velha de vó. Que isso? A vó. Que chama criança essa gente. Não, tipo... Tem adulto que vira e fala que é vovó. Cara, se você é adulto faz isso, meu amigo, dá uma vergonha nessa fusa tua. Já discutiram, já? No Rio tem muito isso, por causa de que nego chama ainda. De tia e de vó. Posso explicar? Fui eu que li errado, caralho. Não tinha vó porra nenhuma. Eu que falei vó, eu que sou um adulto retardado que se refere a velha como vó. Felipe, obrigado pelo e-mail. Grande abraço. Eu leio outro e-mail ou eu pego o comentário? Cara, você pode enfiar o e-mail e o comentário no seu cu. Então eu acho que eu não leio nada. Primeiro aqui, bom, aqui, ó, da Renata Escola. Olá, boa tarde. Gostaria de confirmar se nesse período de férias você não teria interesse de ingressar num curso de HTML5. Inicia nessa próxima segunda-feira, dia 22/7/2013. O treinamento é de 7 às 11. Pô, perdemos, caralho. Ah, não dá. Era agora. Não, e pior que ela tava ansiosa pelo nosso retorno, cara. Peraí, gente. Agora, vamos fazer uma análise bem fria disso. A gente tá lendo spam achando que a gente tá sendo engraçado, né, cara? Cara, sério, tira. É o Saldanha que começou, velho. Eu tentei dar uma graça no que ele tá fazendo. Mas sério, corta, cara. Eu tenho certeza que ouvinte doente mental riu, cara. Eu vou cortar. Cortei, hein, gente? Vocês estão ouvindo aí que eu cortei. E aí, nos comentários do site aqui, cara, o Rafael Saldanha falou que esse programa foi gravado dia 26 de outubro de 2012. Cara, quem que manda isso? Que e o Kiko, cara? Foda-se. Pra datar, parada. Ô, Saldanha, e o Kiko? A gente tem também nos comentários aqui o comentário do Molho. Esse nome é tão legal, né, cara? Tem gente que consegue humor com coisa tão pequena. Muito bom. Então ele mandou falando que no colégio, na frente do colégio antigo dele, tinha um quilão parceiro. Que expressão foda, e cara. E aí que preço até que justo, e os alunos do colégio ganhavam sobremesa de sexta-feira. O problema é que naquela cozinha, em absolutamente tudo, ia um tempero pronto de alho. Tipo uma pasta. Diogo... Você lembra quando a gente viajava pro sítio do Cabecinha? Ah. A gente não tinha dinheiro, a gente só levava um tempero. Qual que era? Puta que pariu, cara. A pasta de alho. Cara, e a gente ficava peidando aquilo uma semana. A gente comia pão com pasta de alho. Fazia miséria, cara. Não, e sabe o que era bom, cara? Sabe o que era bom? Nada. Saldanha, a gente era novo, sempre fomos pão duros, né? Como já até falamos. Então, era pasta de alho com pão velho e nova skin, Itaipava, 7 homens num quarto pequeno peidando, cara. Ô Saldanha, reza a lenda que o passarinho entrava nesse quarto pra cantar passarinho e não saía, cara, ele morria. Aqui. Mas então é isso mesmo que ele tá falando. Ele diz que a merda do povo da cozinha não devia nem provar a comida, porque tudo ia boiando nesse tempero. O bife, o feijão, o frango, tudo tinha esse gosto. E que ainda por cima dava um revertério, depois do almoço passava a aula inteira rotando, transformando a sala numa sauna fedendo a alho. Na hora de voltar pra casa ficava com cólicas insanas no carro ou no busão, morrendo de medo de aliviar um peidinho pelo risco de se cagar todo. Caralho, nojento demais. Você diz coisas tão bonitas, cara. Fala mais. Quero chegar em casa, mandar aquela bostaiada sem pressão com um sorriso no rosto e ainda rotando alho. A gente fica fazendo piada de cu, só moleque ouve a gente, cara. Então vamos contar histórias sobre a escola, tá? Beleza. Tem mais alguma coisa aí, jogo? Tem aqui, ó. João Lima diz: cuidado ao ouvir esse podcast bêbado, a graça triplica e você pode se merdar. Me pergunto, será que esse homem se cagou de rir? Porque se ele falou se merdar e foi assim, foi meio mal escrito, parecia que ele tava bêbado na hora, podia estar cagado e escrevendo na hora. Mas merdar não é propriamente se cagar, é aquele peido que você vai dar e sai molhado. Quem nunca, meu amigo? É o freado da bicicleta. Ele dá só uma freadora, né? Tipo... Vamos também mandar um abraço então pro pessoal aqui, ó. Eu quero mandar um abraço pro Lucas Bonachowski. Não, pera aí. Bonachowski. Não, foi isso. Ele falou, cara, eu acho isso muito legal quando o pessoal fala que a gente ajuda eles a passar o tempo no engarrafamento e tal. Eu acho isso legal. Ele falou que ele meteu pela primeira vez aos 17 na prorrogação, gol de ouro. Porra, herói, hein? Um abraço aí, Bonachowski. O Gustavo Schmidt mandou um e-mail engraçado, mas a gente lê e-mail dele todo o programa, cara. Não, o Gustavo Schmidt, cara, o problema do Gustavo Schmidt é o seguinte, ele é meio que o sexto, ou sétimo, ou oitavo integrante fantasma, né? Assim como a Gasparetto também, né? Eles já não são mais ouvintes, eles já fazem parte do cast. Então, assim, a gente só lê o deles quando precisa. Inclusive, já falei, repito, o Gustavo, o Schmidt aí e a Gasparetto vão participar de um meme futuro que vamos falar mais a respeito. Vai sair, esse vai. Só uma coisa, ele mandou aqui, valeu gurizada, deve ser gaúcho, já deve estar me odiando. Já. A gente tem muito ouvinte do Sul, cara, bem direto. A história dele é muito boa, cara. Resumindo, ele foi bebaço com um amigo dele pra casa do cara. Jogar um Battlefield 3 e os caras quase apagando de bebeira. Eles foram fazer foram cozinhar, sacou? Foram fazer batata frita com miojo. Os dois apagaram, acordaram no dia seguinte com a panela toda preta, a cozinha toda esfumaçada. Caralho, me lembrei de uma história de cozinha que todos nós estávamos presentes, inclusive o Magal. A gente fez uma vez uma festa barra churrasco na minha casa. Porra, que noite memorável, cara. Só que aí tem uma coisa. Tipo, 4 horas da manhã, o Magal comprou carne e começou a fazer grelhar a carne no fogão. E não só eles, mas o Wallace, nosso convidado de esporte, também tá presente. Que é um dos melhores churrasqueiros que eu já vi nessa vida. E o Léo também tava. Você tava todo caralho, o menino inteiro. E o Humberto? O Humberto não tava. Mas a cabecinha tava. Mas enfim. E aí... Ele fez aquilo no dia seguinte, a gente lavou tudo, porque meus pais iam chegar de viagem. A gente foi pra Cabo Frio, viajou. Quando eu voltei, minha mãe falou: não, tava tudo limpinho o chão, mas tava cagada a parede até o teto, quase. A parada ia respingando, a gente nem viu. Último e-mail, então, que eu quero falar aqui rapidinho. Vou contar rapidinho a história, porque é uma história a respeito de sonho, né? O pessoal mandando pra variar, meio atrasado, mas é que isso aqui foi engraçado. Cara, ele sonhou, esse moleque que é o Lucas Ayo. Ele dormiu no na escola, cara. E aí, aquele negócio, quando você cai no sono na escola, cara, nesse sonho, as pessoas seguravam e tentavam erguê-lo, levantá-lo. Ele tentava se soltar e tal, não conseguia, o corpo pesado e tal, lento. Aí eles começaram a dar umas tapas e apertar a bunda dele. E ele sem força e tal. Aí na insanidade, cara, ele acordou, cara, deu uma porrada na mesa com as duas mãos e gritou: cara, lembre-se, na sala de aula, ninguém mexe na minha bunda. Cara, observação. Tava numa prova, então todo mundo tá fazendo a prova, ele acabou mais cedo do Rio. Desconfio, eu não gosto de estragar nada, mas... Cara, eu me pergunto por que alguém ia inventar uma história merda dessa, porque a história... Não, elogiou o negócio aqui com o microfone desligado a não, aí que tá, a história, se ela for real, ela é legal. Agora, se ela for inventada, ela é merda. Sacou? Tem o limiar. Não, mas aí o cara inventa uma história que pode ser pertinente. Vamos fechar essa bagaça, então? Só fazer a sessãozinha final dos abraços aqui. O Vagão, que é nosso ouvinte aqui, que eu já mandei abraço pra ele várias vezes, falando que é um homem do jiu-jitsu. Agora ele é faixa preta de jiu-jitsu. Parabéns, Vagão. Caraca, eu já tinha medo dele antes. Esse é um cara bom pra ter como amigo, como ouvinte. Fala aqui, ó, Vagão. Você acha que você é fodão? Duvido que você saia no tapa comigo, meu irmão. Pode vir aqui, ó. Vem aqui em Ribeirão, seu palhaço. Nunca gostei de você, Vagão. Eu queria mandar desculpas pro Jurandir Filho. Nossa, que, cara, que vergonha, cara. E o Nerd Reverso tá sempre ouvindo também. Não, o Nerd Reverso tem que mandar tomar no cu, pô. Ele escuta o podcast e ainda vem falar que a gente imita o MDM porque a gente tá falando de receita de miojo. Ah, falou hoje no Twitter, né? Enquanto a grande cópia do MDM foi o Bifovo, que já tinha sido, eu aprendi isso lá. Pô, mas o Jurandir Filho falou que tinha começado a ouvir o Mimimi 1 e tal, e eu falei que eu tava com frio na barriga esperando ele terminar. Não voltou mais nada. Então, Jurandir, desculpa. Eu sei que você não vai ouvir isso mais. Eu quero mandar um abraço, um beijinho, um beijinho grego para a Lizzy Turner, que ela também estará no Mimimi no futuro. Sim, você ouviu aqui primeiro. No próximo Mimimi, ela também será uma das participantes. E eu vou mandar aqui também um beijinho grego pro Cico, que a gente não mandou beijo pra ele ainda. Que também vai estar no meu futuro, o Cico. Ou manda ele falar que sem o dedo no cu, que vai ser uma voz que ninguém queria ouvir. Cara, puta merda. O nego já ouviu por aí sim. Então é isso, né? Já deu, amigo. Um abraço, até semana que vem, tchau. O meme de hoje é que nem o Cico, né? Já deu. Não, de acordo com o dito, não com o dito, né? De acordo com o... De acordo com a... Ah, foda-se, velho. Tentei 3 vezes, eu desisto. Ah, eu tô editando, não vou deixar. Vou sim. Teve um ouvinte que falou que ia contar quantas vezes eu papitei no cast da comida, cara. Aquele foi foda, cara. Eu fiquei com raiva de mim mesmo ouvindo aquele cast. Eu até botei a parada do Supla só pra fazer um meia-culpa pra você, cara. Porque você realmente tava sem falar português há muito tempo naquele programa. Eu fiquei com pena de você, que você ia ser crucificado por aquilo. Tô jogando Candy Crush? O que vocês estão fazendo? Olha isso aqui, cara. Que isso, véio? Eu acho que o Sodai fez um pinto de chiclete, cara. Que isso, velho? Ele tirou o chiclete da boca e esculpiu um pinto no chiclete, sacou? Ah, eu evoluindo da piada de cu pra piada de pica. E o ouvinte pode até reparar que o Soldado ficou quieto. Em 5 minutos era pra isso, cara. Ouvinte, pra terminar, queremos reproduzir agora o maior fracasso de publicidade mundial. Nos perguntamos por quê, já que nele o mito negativo, Supla, dá um show de interpretação. Achamos essa pérola ao procurar pelo papito. O vídeo tem menos de 10 mil visualizações. Agora, sério, a única vez que vi alguém interpretar tão mal, foi quando comi a bunda do Saldanha, e ele me disse depois que foi a primeira vez que deu pra um homem. Sóbrio. LOL, escutem aí. You're gonna show everybody they're nothing. They're nothing compared to your everything. Everything is you, you, you. You hear me? It's all you, kid. That left you in the South Park. You are the man. You are the Cadillac. Papi, essa máscara ruse. Firmeza. LOL. É o lutador, hein? É hoje. Come on, kids. Papito. Nossa, esse Supla is a very bad actor.